小陈。今晚的什么晚？ 那没位置。Muito bem, Rumba 38, poderia confirmar? Rumba 38. Copiado, Rumba 38, aguarde a passagem do 37 da Gol. O meu vem na ingressar a Juliette para o portão 62. Eu sigo o mesmo, chama ingresso na Juliette, o Rumba 38. Charlie X-ray Echo requesting starting engines on apron 3, is that correct? Before start engines, call me ready for taxi. The Lima Victor Charlie X-ray Echo. Botão 4, aguarde para o pushback acionamento aproximadamente 4 minutos. Ok, aguarde, bom, 4, bom, 7. O senhor segue o número 2, a retaguarda do 37 da Gol, chama para ingresso para que seja Juliette, a Rumba 38. Papapapá, Mike, Golf, Mike, na escuta para cópia. Mike, Golf, Mike, por gentileza, confirme. O pátio 5? As condições de colocar para o norte? Mike, Golf Mike, autorizado, voo local, 500 pés direto sobre voo setor norte do aeródromo, 500 pés, decola do pátio 5 para o A Norte, controle 1-9-35, aciona 0114, papapapá, Mike, Golf Mike. Modo protejamento correto, acionamento táxi, decolagem, parte 5, torre 1895, Mike, Golf Mike, até volta. Cadastro, frequência livre. Rumba 38, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando para o ingresso. Copiado, Gol no 099, táxi aprovado à direita até o ponto de espera pista no 0, Kenegal no 0110. No ponto de espera quando pronto, chame torre 1-8, decimal 95, Gol no 099, tem um bom voo. Rumba 38, autorizado seguir o 37 da Gol via Juliette, ponte principal e Índia até o ponto de espera pista no 0, Kenegal no 0 no 0. No ponto de espera, quando pronto, assume torre frequência 1-8, decimal 9-5, como número 2, assunto 3-8. Charlie X-ray Echo, it's over the ground. Are you ready for taxi, sir? Roger. Boa noite, é o Gol 1099, está pronto, pode ver. Boa noite, Gol 1099, autorizado ingresso decolagem, vento 080 graus, 139. Vem a decolagem, dá para ficar no zero, Gol 1099. Chega. Ok, decola da presente, tá escrito a captura. Ok, comprou a norte, 080 graus, 139. Qual a posição do senhor, seu presente? Está passando a terra no vento aqui, já na zero. Seguindo para sobrevoo, mata para o João. Ok, gente, mantenha a minha escuta agora a transferência. Está passando a vertical de por aqui. Vai. Taxi, without incidents, to the rear of the 1737 of Go, who started the pushback just some moments ago. 9, decolada 3-1, chama o controle 199, próxima 3-5. 19-3-5. Ei, senhor, eu não estou entendendo, ele já iniciou, não iniciou, onde é que ele se encontra? O mesmo informou que se encontra no pátio 3, eu não estou visual com a aeronave, exatamente esse é o problema, senhor. O mesmo irá taxiar a sua retaguarda para o ponto de espera da pista no zero. Entendi, Bom, estou vendo o pátio 3, estou vendo alguém se movimentando lá. Não podia ter ficado com o número 2, não? Está sendo acionado, tem perto de 4 minutos, senhor. É a posição alerta? Autorizado alerta, vou no 099. Direto alerta, muito obrigado. Controle Salvador, Salvador Michael Mike. Aqui vou com o Mike para o Pia. Ok, está acionado 0104, acendo para 1010, distância no sobrevoo, Mike para o João, retornar em cima. Mike, o Mike, o controle não cumpriu onde irá fazer o sobrevoo. Cidade de Mata de São João. Gente, eu mantendo 1010, é autorizado no exercício do controle. Ai. Eu estou na posição já, senhor, não se preocupa não. Charlie Charlie X-ray Echo clear to taxi via 8.3, the Napier 9 in India to holding point runway 10, QNH 1010, at holding point runway 10, contact tower frequency 118.905. Have a good flight, Charlie X-ray Echo. Após a passagem do Learjet 31 à cauda, tem livre posicionamento no 4 Chum Taxi. Então, após a nave, livre, tá? Posicionamento no 7.05. Sonda 38, decolar 223, chama o controle, 1-1-9-3-5. 38, chamará 119-35. O Rumba é início confirmando o destino natal, tá na escuta ainda? Exato, destino natal, Rumba 38. Que é curva à esquerda. Curva à esquerda. Salvador, Rumba 38. Rumba 38, boa noite, contato radar, Prometheus voo 1-1-0, após 2006, direto Conde. Para o nível 1-1-0, após 2006, que vai lá para Conde, Rumba 38. Mr. Charlie X-ray Echo de Salvador Ground. X-ray Echo Tower. 2 Charlie X-ray Echo, clear to take off, runway 10, wind is 0, 700 degrees, 1-3-9. Minas 144, 4 horas por cabo, Gol no 705, taxi aprovado à direita até o ponto de espera pistando 0, que legal no 0 no 0, ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, no 705, tem uma voo. Taxi direita, ponto de espera 0, com 1 no 0 no 0, torre 295, 1 no 705. Zona 099, chame centro Recife na frequência 1-2-0, decimal 0, alternativa 2-2, decimal 8. 2-6-0, 2-8, boa. Departure control, 119, decimal 3-5. 119, decimal 3-5, so long. 1-7-0-5, autorizado alinhar e manter, cabeceira no 0. Mantendo 0, 1-7-0. So Echo with the Pentagon to flight 400 via departure. Find that flight 400 via dial departure, Charlie 3 Echo. Aqui Golf Mike após 20 milhas de Salvador. Lima Echo, Charlie 3 Echo, we have any chance to fly direct to dial intersection? Lima Echo, Charlie 3 Echo, fly Lima intersection. Fly the dial intersection, Charlie 3 Echo. Autorizado, vento 08, 0 graus, 09 nós. Eu já fazia quanto tempo que sobrevoou na praia do Forte, mais duas mais. Gente, tem outra pessoa ali pra fazer na sala de retorno, mais duas mais. Boa 705, boa noite, contato radar, subiu uma TJ 360 via Sede da EL, autorizado lá direto letra. São 360, da presente Leda, é isso? Afirmativo. Vai voar, 705. Victor Charlie Xavier, to contact the receive send frequency 125.1, enable 133.25. Receive center 125 decimal only 1 and another 133 decimal 25, Charlie Xavier. Boa noite, via chegada Mali, desça via 2010, do ajuste 1090. 1090, prossegue na chegada Mali, via descendo até 2010, via 3662. Salvador, boa noite, 3662, via 3662. 3662, boa noite, via chegada Mali, desça para 4010, do ajuste 1090. Via Mali, até 4000, confira o estado, só que Columbia 077, you flew to Echo Delta Delta Foxtrot via Upper Zulu 19er until Adolf position, then Upper Zulu 14, then after Upper Zulu 14, you cleared according to flight plan route. Flight level 330, after takeoff runway 10, left turn on Momo departure, Mike Oscar departure, and Frocci position. Foxtrot Romeo Oscar Tango India transition. Frequency also of the departure 109.35. Squawk 5017, Condor 077. Condor 077, on gate 11, call me ready for push and start. 1705, chama Centro Recife, na frequência 25.1, alternativa 33.25. Chama Centro Recife, frequência 125.1, secundário 33.25. 325, boa noite. Boa noite, voo 2043, formação novembro, autorização Guarulhos. Quatro três, boa noite, novembro, confere. 360 já tem aprovado para Guarulhos, pronto, copa. 043 autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via para Zulu no zero, até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, pista em uso no zero. Primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 1-9, decimal 35, transponder 5025, gol 2043. Este autorizado 360, terceiro Zulu 1-0, Tango Bravo Eco. Decola da 1-0 com curva direita na DAEL, transição Motiva. 1935 ao controle, transponder 5025 para o gol 2043. 5025, o corregimento correto, gol 043, portão 612, chame pronto para o pushback acionamento. Clear for start and pushback, condo 077, call me ready for taxi. Fala 310, boa noite, via chegada Mário, disponível de voo 050. Pode estar voando até 04. Pode estar voando. 3662, segunda para 2209, é o número 2 na aproximação, eu segui o tráfego da companhia e está 9 milhas.

172, está em contato radar 62, me desenhando aí de Salvador, mantém o nível de voo 180, está autorizado o Vacoral. Chame torre na frequência 1898. Mike, prossiga. Tem, reporte de rotatória do Zé Cucão. Mike, curva Mike. Tente manter o litoral. Isso, 62 iniciou, está para aproximação. Já iniciou, 362. 2043 para pushback no 612. Portão 612 aprovado, chame táxi, gol 2043. Aprovado, chame táxi, 2043. Sou 9096, boa noite, via chegada Mário, desça ao 050. Meia dois, boa noite, autorizado Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, correção, tem 3662, mantenha a posição antes da Juliette rodando ingresso. Mantenha a posição antes da Juliette, 3662. Zero, feito, Marcelo Boniette, sorry, 6, contact on the post control, 11.35. 11.935, contact 0779. Dimasha, contact on the 077, passing 2,000 feet. Bondi 0777, with a contact time to photo 330, moment the plus. Momo Dipasha climbing side level 330, Conda 077. Macho 10 da Leão, poderia confirmar somente PB? 183, Macho. 123, copiado, gol 2043, táxi aprovado via parte principal e Índia até o ponto de espera, pista no 0, que negar agora no 011, no ponto de espera quando pronto, chame torre em 118.95, gol 2043, tem um bom voo. Entrevendo via parte, Índia, ponto de espera da 190, quando vai 295, 290, 1, 2, 0, 3662, dura passagem, um Boeing 737 da Gol em direção à posse espera, pista no 0, após ingresso a Juliette, portão 08 da 3662. Colega da Gol, totalizando Juliette, portão 8, 3, 1, 0, gol, portão 08. Gente, o Xenema 3, 1, 0, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Golf Mike, mantenha presente setor a 500 pés, evitando o eixo de decolagem da cabeceira no zero. Seu contrato agora passando o marcador, aguardando para efetuar o cruzamento. Mike. Telemetro 1-0, autorizado pouso, cabeceira no zero, vento 1-0-8-0 graus, 1-5-9. Telemetro 1-0. 2-0-4-3, quente, mantém ponto de espera. Mantendo, 0-4-3. Zona 096, vista para 2.000 pés, mais justa na 091, autorizada a letra C, aposta estabilizada. 2.000, 1.0, 1.1, autorizada a FM para trás estabilizado, voo na 096. Globo 043 a linha e mantém o campo 0 no 0. Alinha mantém o campo 0. Mike, autorizado a utilizar o eixo de decolagem, campo 0 no 0. Reporta, confirma, vai prosseguir para a cabeceira 35 ou prossegue para 17? Prossegue para a cabeceira 35. Reporta na final da 35. Mike. Meia 3-1-0, no solo 02, para a direita, no 2-1-1. 3-1-0, autorizando o Alfa, chama ingresso, o Michael Mack está livrando. Gente, reporta na final da 35, Michael Mack. Ai, que grato. Roda 043, decolagem autorizado, cabeceira 90, vento 090 graus, 14 mais. Decolagem, rodou 043. Condor 077, contact receive set frequency 126 decimal 85, and over 125 decimal 45. Condor 077, 126.85, when I'm able 125.55. 125 decimal 45. 125.45, secondary Condor 077, bye. Bye. Thank you. O My Golf Mike, autorizado Pouso, cabeceira 35, vento 090 graus, 15 mais. Mike. É 310, autorizado ingresso, Juliette, portão 03. Boa noite, boa noite. Boa noite, contato radar, 3.0, via 0 da O. 3.0, pode voar, lembra? 3.0, beleza. Foi Salvador, voo na 096, passou Duna, baixar travado, capacista. Sente voo na 096, avistado, pouso autorizado, 090 graus, 149. O 096 tem nível pouso na 090. Ligou na 096, liberou. Seu salve foi 010, chama 121 desse meu 1. 121, 096. Paulo, boa noite, chegou na 096. Boa noite, autorizado Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette 09, com 09 aqui.